Top of the tower, Brazilian 425, 91, long final, runway 10, landing gear down, you're locked to runway side. Brazilian 425, 91, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, would you please compute the runway is still wet? Negative. Thank you, 251. Tower, Dr. No, go 1869 along ILS 12. 1869, continue approach, standing by landing clearance, QNH 103, number 2 for landing. Standing by, go 1869. Colombo 169, Alta Capital Taxi, 6 horas e 48 minutos. Meu nome é Galeão, com o seu pedido 87. Colombo 169, autorizado o taxi via parte 1, taxi Índia, contando 0, torre 1895, registro altímetro 0, 13. Esse autorizado via parte 1, Índia, contando 0, 95, ajuste no zero. Fotaira 2590, sou autorizado Brasília, nível 400, decola pistola 0, curva direita, saída Árvore Elefa, via Upesubo 17, via Pino e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, e o transponder 5446. Correto, seu plano de deck de 1869, check on landing gear, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 9 knots. Yes, unlocked, we clear to land, runway 10, go 1869. Alfa Caju. Lima Romeo no ILS, baixado e travando. Tá 3217, autorizada a decolagem, pista 10, vento 170 graus, 79. Livre decolagem 10, tá 3217. Papa, Papa, novembro, Lima Romeo, continua a aproximação, avaliando pista livre, ajuste 10, 13. 10, 13, prosseguindo, novembro, Lima Romeo. Confirma o pátio após o pouso, novembro, Lima Romeo? Vai para Aerostar, pátio número 4 o pátio principal da Aerostar. Tenente ao 5. Guarda-copia. Tempo 1, 70 graus, 79. Livre de pouso na pista 0, novembro, Lima Romeo. Tá 3, 2, 1, 7, decolar 229, correção 55, controle 1, 2, 08. Tomar controle 3, 2, 1, 7. Nove autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Podia manter pistão no zero, vou no 169. Os 590 está autorizado, sem contato. Charles Juliet, go 1869. 1869, increase Juliet, gate 06, April 1. Charles Juliet, go gate 06, go 1869. O passageiro 2231, posso copiar? Então conta, 2231. Autorizado barreiras, nível 160, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo Ratap, via 42, e após prosseguir conforme rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5441. Cotejamento correto, são pronto, pushback, funcionamento. Não, eu é Lima Romeo, estou autorizado o táxi via Alfa reportando de Juliette. Alfa reportando de Juliette, Ponta 09, está autorizado o táxi até o hotel, aguardando para cruzamento, pista no 028. 69, decolada 58, chama controle, 1208. 08, número 69 agora. November Lima Romeu, estou autorizado ingresso parte 1 no contornado Lima Mike Quebec. Na Quebec reposta para cruzamento Bitona 735. Lima Mike Quebec, na Quebec reposta para cruzamento Lima Romeu. Lima zero, fica sem essa movimentação no pátio, reporte no hotel para cruzamento Pistão 028. November Lima Romeu está autorizado, cruzamento, pistão 735, estacionário está para frequência livre. Estou autorizado cruzamento, pistão 028, após prossegue. Delta, Alfa, Juliette, ingressa no trecho do pátio 1, Índia. Postela no 0, chame torre 11895, ajuste no 0 no trecho. Alfa 09, reporta no hotel para cruzamento da pista 028. Salete 073, pousa na pista no zero. Pousa zero. Gente, dá presente então, comprou da cabeceira no zero, Marinha 7073, aguardando a autorização. Dá presente, vai da 10, aguardando a autorização para a Linha 7073, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Eu preciso para ingressar na final da 10. Gente, tem pouso autorizado. Linha 7073, tem condições de pousar parado, cabeceira 10? Positivo, senhor. Estou autorizado, para prontar-se. Chamarei táxi, 69. Aqui, ó. Alfa 09, estou autorizado para o cruzamento imediato, pista no 028. Após prossegue Delta Alfa, aponta no Juliette. Nós copiou o solo. Alfa 09 na escuta do solo. Alfa 09 na escuta da torre. Aguardando pista livre, 1003 ajuste. Sente, aguardando pista livre, 6210. Marinha 7073, condições de agilizar o táxi, liderando a Taxiway Delta, correção Taxiway Eco. Baixa Eco, Taxiway Delta. Negativo, tem aeronave lá na Taxiway Hotel aguardando para o cruzamento. O senhor libera na Taxiway Eco, ok? Que ela vai cruzar e vai taxiar via Delta. Sente, agilizando por gentileza, 7073. Eco Zulu November, reporta vertical da rotatória. Vertical da rotatória. Eco Zulu November, da presente, faça 360 pela sua esquerda, reporta a interceptação no final do set. November 360, reporta na interceptação. Poxa, né, 6210, reporta na DA. Reporta na DA, 6210. Marinha 7073, reporta pista livre. 1-0, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-8, 0 graus, 8 nós. Ele pouso na 1-0, Xamé 62, 1-0. Eco Zulu November, ingresso final no 7, reporta pista livre. Reporta, curta final, vai. Reporta na curta. Alera manteu no 0, 2590. Alera manteu no 0, 2590. 1109, na escuta do Sal Salvador. Trânsito Salvador, é o papapá no dedo do Mordeu. Prossiga. Só para copiar Natal. Autorizado Natal, nível 390, decola pista 17, a curva esquerda, saída Pulca de Pá. Via Upper Zulu 10, controle 1920, decima 8, transponder 5467. 1109, está na escuta da torre? A porta. A partir da saída, por favor. Ciente a saída Pulca de Pá, Papá Uniforme Charlie Alpha, de Pá Zulu, Índia Papá Alfa Romeo, Aerovia Upper Zulu 10, controle Salvador Opera 120, décima 8 e o Transponder 5467. 390 para Natal, 5 Alfa, usa a risca da porta, então de Pá. Aerovia Uniforme 10. Transponde 4, 7, controle 208, novembro Lima Romeu, apenas por segundo, decola da 107, eu prefiro 10. Prefiro 10. Sim, para acionamento, antes de decolar, chame torre 11895, ajuste no 013. 11895, 013, Nato e Montalvo. Salve Salvador, boa tarde, o Xané 6210, livrou na Foxtrot. 6210, boa tarde, estou autorizado o táxi Alfa, reportando de Juliette. Alfa, reporta, acho que o táxi é Juliette, 6210. 1109, na escuta do Sol Salvador. Sol Salvador, azul 6909, 95 a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. O azul 6999, sou autorizado, táxi Pati 1, táxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste do 013. 013, Pati 1, Índia, próximo para 10, 118,95, grato, bom trabalho, azul 6999. Grato, bom voo. Confirmo, Pelicano no 3. Poderia confirmar se ele fosse aérea? Pelicano 1-3, está de copa, por gentileza. November Lima Romeu, chame torre 1-1-8-9-5. November Lima Romeu? Torre 11895, November Lima Romeu, pressionamento, decolagem. Aproximando da Taxi Juliette, o Xané 6210. 6210, ingresso Juliette, posição 04. Ingresso Juliette para o portão 4, o Xané 6210. Eco Zulu November, solo Zulu 2, patinho. Direita papá, frequência livre estacionar. Não, se quiser deixar o Xamé na frente, reduz aqui. 6210, copiou? Copiou, então vai prosseguir para o Zero 4. Obrigado, Elson. Estou na escuta da Torre Salvador. SF073, informa que o senhor está mantendo a posição da aeronave na taxa, até ela não está na escuta, né, da torre nem do solo, ok? Cano no 3.9. Cruzado Guarulhos, nível 160, decola pista no zero, a curva direita, na saída Coral. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, e o transponder no 4, no 5. Tower, Duster 1, Azul 6919, holding point, runway 10. Azul 6919, good evening, maintain position. Maintain holding point, 10, Azul 4, 6919. Oi, boa tarde, papai novembro de Marromeu, participa para o acionamento. Livre acionamento de Champtac, novembro de Marromeu. Laia, Upper Zulu 10. After Natal, after confirm the flight plan route. Approach control frequency 120 decimal 8 and squawk 5475. Yeah, number 0775 autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Pouso autorizado na 190, vai estar travadão, 966. 109 na escuta da torre. Conduzir o 77, departure Puka, Papa Uniforme Itália, Alpha, after Zipa. Ok, Puka, aberto, mas o passo de 145, eu quero fazer. Calma aí, seu push, deve parar com 077. Calma, seu push and start. Ok, eu calmo seu push and start, por favor, eu tenho que obrigado. 1109, na escuta do Paulo Salvador. Afirmativo. Tá pronto para o cruzamento, pista no 028? Afirmativo. Gente, mantenha a posição. Passaria do 2231 para posicionamento, está na posição 1 ou 2? 2231, estou autorizado, temos vontade. Está matado, 2231. Hello, ground 1869, Whiskey and request ATC to Brasília. Send by, Scott. Send by. Azul 6919, clear to line up and wait to runway 10. Para o táxi, novembro de Marromeu, com 4 a bordo, 3 horas, acima de uma pessoa. Confirma a autonomia? 3 horas. Gente, táxi autorizado, reporta na Papá. 1.003 ajuste. Reporta na Papá, 91. Gol no 166, solo azul no 7, libera a direita, Fox se chama solo em 1-2-1-1. 2-1-1, Fox traz o 1-166. O Marinha 7073, visual Guaraná, saindo da Taxi Hotel. No 166, estou autorizado o táxi Alfa, reportando antes da Juliette. Informo que irá dar passagem ao tráfico da Fotéria. Segue Alfa, chamada, aguardando a Juliette, executando passagem da aeronave da Fotéria 166. Sente uma terra postando a Papá, novembro de Marromeu. Problema com o trator aqui, ele está tentando ver se arruma o pino, então informaremos pronto quando ele solucionado o problema aqui. Sim, 2231, nós chama quando pronto. Ele cano no 3 na escuta do Paulo. Gente, por gentileza, modifica o transponder para 2635. 7073, ingressa agora taxiway Alpha, meia porta na taxiway Delta para o cruzamento. Uno, taxiway India, ponto 010, chame torre 11895, quase centímetro no 013. 118, chama no ponto espera, 1189, chama no ponto espera, 1309, pode confirmar o ajuste. 1013, 1013. 1013, autorizado em todos os países, 1213. 02231, está lutando aqui, o problema está pronto para posto, posição 12. Sim, 2231, após o Boeing da Gol engraçar na posição 09, será autorizado. Após o Boeing, guarda 2231. 1966, ingresso Juliette, posição 09. Juliette, autorizado 0921, 1966. 969, vai copy. Ready to go, 969. Crystal Brasil, FAT level 360, runway 10, right turn after departure, Albon, departure, Elefa transition via Zulu 17. Post control frequency 120.8, Spock 5510. Clear to Brasilia, flight level 360, departure runway 10, right turn on Arbor departure, Elefa transition. Squawk 5510, departure 120.8, our airways, upper Zulu 17, go 1869. 1869, reach back, correct, comrade 2, push inside. Call you ready, go 1869. Salvador, boa tarde, é o 3190 da Terra. 3190, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 013. Com padrão, aguardando autorização de pouso, 3190. 7, Marinha 7073, de imediato, cruzamento da 1028, autorizado. Legal, corte frequência livre, Marinha. Já 3190, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 119. Pouso pista 10, vento 3190. Até a posição aguardando, Lima Romero. O corpo passou, pode ficar. Afirma, 231 no chão pronto táxi. Chão pronto táxi, 231. Ponte 0, dá 1-0 pronto, 1-0-9, só para a posição. Gente, 1-0-9, mantém a ponte de espera. Guardião 01, boa tarde, prossiga. Gente, Guardião 01, chame pronto para decolagem. Gente, Guardião 01, direto com Pro, Sul da presente, o vento 170 graus, 9 nós, reporta fora do solo, sem interferir com o eixo da 17. Marcha firme então, Guardião 01. Guardião 01 sem interferir com o eixo de decolagem do Alto 7. November Lima Romeu, pronto decolagem? Afirma. Livre decolagem, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 9 nós. Livre decolagem, vento no 7, 0 9, alinhar e manter, pistão no 0. Aqui mantendo no 0. 0 9 0, solo os 2 5, direita 1 no 2 1 no 1. Decolado aos 25, Guardião 01, vai prosseguir com o Pronorte, confirma? A intenção da reta presente é pro Ásia aí de Taparica. Sente, aguarda a coordenação com o controle, mantendo a escuta. Perdão. Sério, sou autorizado o táxi Alfa, reporta onde Juliette. Táxi Alfa. Chama controle, 1208. 1208, ou não? November Lima Romeu, decolado 226, controle 1208. 208, ponto bem. Pedro 2231, pronto, táxi do Brasil, 65, Fernando, Brasília, 6 horas e 20 de autonomia. 2231, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto espera no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Táxi Índia, no ponto espera no 0, 1895, passarei 2233. Decolagem, pistão no 0, vento no 7, 0 graus, 1 no 9. Hello, NA69, 1006, push back on throttle. Condo 077, could you push back and start up, come out to taxi? That was go, 1869. Ground, go 1869. Go 1869, mantém position, ele vai te puxar. Ok, standing by, 1869. Informação aguardando pista livre, 1003, ajuste. 1003, na sua escuta. 645, informação, helicóptero, Alfa Serra 50, à sua esquerda, 800 pés, interfere com a sua aproximação. Ciente do tráfego, 645. Decolado 227, controle Salvador 1208. 1208, onça. Voo 645, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 129. Livre pouso na 10, gol no 645, está baixando travado. Boa noite, passaria do 2231, no ponte para o 210, pronto, está puxando a aeronave na curta final. Após o pouso da aeronave na curta, alinhar e manter o 10, passaria. Após o pouso ali, mantém 2231. 645, forma chuvalhada sobre o campo, pista úmida, 10281. 645, ciente. O 1104, autorizado Guarulhos, nível 160, decola pistão 0, a curva à direita na saída coral. O controle Salvador opera 120, decimal 8 e transponder no 4-4. Modifico o transponde para 2634, acionamento por conta e risco, chamando pronto para táxi. Now we're ready for taxi. 184 persons aboard, alternate, Campinas, endurance 3 hours, 3-4 minutes. Holding point 1-0-1-0, contact the tower 1-8-1-9-5, EQ-1-8-1-0-1-3. Good, that's the 8-1-1, and taxi India, heading point for tower 1-8-1-9-5, go 1-8-6-9-7, thank you very much. Salvador, boa noite, Xenia 6210, forma, Xenia 6201, informação, pique por autorização para o galeão. Xenia 6201, preparado a saída da El, Leda Irume, aguardando cópia. É o Leda Irume, aguardando cópia. Fala, 1-4-2-0-6, aguardo 4 a 3 quilômetros. 4-2-0-6, prepara Pulca, Caju. Do 2231 no livre decolagem 10, vento no 80 graus, 129. Iniciando 2231. Salvador Tower 1869, we're ready for departure runway 10. 1869, good evening, maintain position. Hold short, go 1869. Passaredo 2231, decolar 233, controle 1208. 1208, 2231, boa, obrigado. 360, decola pistão 0, a curva à direita, saída da El, Leda, Irume, via Upper November 857, Mouso. Controle Salvador opera 1920.8, transponder 5506. Autorizado nível 360 para o galeão e a perna número 857, depois do famoso Monso. Decolada 10, curva direita após a decolagem, Dael, Eda, Irumi. 1208, controle 5506, Oxenia. 6201 na posição 4. 6201, cotejamento correto, são prontos para o tiver acionamento. Chamar. Salvador, boa noite, professora do Cosmagono, para autorização para a filha, a gente encontra o Fox da Aérea 2591 na guarda cópia. Guardando na guarda. Quatro, dois, zero, meia, pronto, cópia. Está pronto, cópia? Não. Autorizado Recife, nível 350, decola pista no 0, curva esquerda, saída Pulca Caju, via Alpes 17. Controle Salvador opera 120, decimal 8, e o transponder 5595. Autorizado Recife, nível 350, da saída Pulca Caju, pergunta de Lula 7. Controle 20, decimal Quanto já está correto, estamos prontos para o tiver estacionamento, 4206. 4206. Tráfico Salvador, é o azul 2591, 30 X-Ray, autorização de tráfico para a Vitória. 0 graus, 109. Costa do Solo, azul 2591. O Gol no 645 na escuta do solo. É 45 na escuta da torre? Uma 645 na escuta do sol, Salvador. Pelo 645, prossiga táxi até o portão 02. Tá. Confirma como recebe o sol, Salvador? Mas o senhor está na frequência do solo, como recebia? Ah, sim, conseguiu o contato agora, 5 horas de tempo. Ah, agora também está sendo confiável. Gente, chama a 291 lá o solo, prossiga até o portão 02. Ah, tá ok, a gente estava chamando 20.8. Ah, atende. Obrigado. 0, a curva à direita na saída coral. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 55.17, aerovia Golf 677. Vamos no 645, a comandante. 5/5 no 645. Igualmente, 5/5, obrigado por conversar com o meu sequência errada. O azul 2591 foi autorizado 180 na saída coral, decolador 10, primeiro curva à direita. 120.8, transponder 5517, azul 2591. 5591, contagiante está correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Semana para o tiver funcionamento, azul 2591. On 80 degrees, 129. Tá na pista, takeoff, 0 go, 18 clear. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, copia. 0291, pronto, 120.8, transponder 5477. O 2591, o contexto de está correto, o acionamento por conta e risco, você manda o plano para o táxi. Gente, o contrário é o 2591. O 04, aguarda a autorização de táxi. One 869, Airborne 839, Salvador da Pátria, 120.8. 108, 1869, so long. Salvador, 206, autorizado, São Paulo, Paxi. Autorizado, 206. No 3, eu vi a conta de deixar o táxi do hotel livre. Gente, eu tenho um tráfego que irá ingressar na parte militar após reporta no hotel. cruzamento da 1028. Obrigado, Conta. Salvador. 1104, por gentileza, haveria condições de confirmar passageiros a bordo sem contar com a tripulação e o peso da carga? Gente, grato, boa noite. Gente, 1104, fica atento à movimentação no pátio. Seguirá o Charlie 105 com destino ao hotel. Reporta na taxa e hotel para cruzamento da pista no 028. Salvador Cordial, boa noite, seu Azul 2712, 27, para Machão de Anque. Confirme, 2712? Isso, boa noite, 2712. 2712, boa noite, autorizado Aracaju, nível 170, decola pista 10, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5522. Autorizador Aracaju, nível 70, decolador 10, curva pela esquerda, curva pela feira, Conte, Golf 677, 522 é o transponder, 120, decimal 80, controle o azul 2712. 2712, modifica transponder para 0274, chama pronto para o direcionamento. Ficando 0274, chamará para o direcionamento azul 2712. Ficando na 3, está autorizado o cruzamento da pista no 0, após prossegue Delta Alpha, reportando 11, ataque 6 Juliette. Livre pouso, o vento é? Vento 190, graus 109. Ok, livre pouso 197, terra aqui no 10. Para o Zaxi, azul 4206, POT 115, autonomia 0346, vai em Maceió. 206, sou autorizado, Taxi Índia, ponte 010, chame torre 11895, ajuste no 013. Índia, ponte 01895, ajuste no 013. 4206, boa. Clicando no 3, ingresso Juliette, contorno parte 1, Taxi Índia. Ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 013. Ok, na Juliette. Na Juliette, ingresso à esquerda, depois ingresso na cabeceira 10. Chamo torre 10295 e ajuste no 013. Quando 077 Crystal puxa para com a S-Taxi. Do 4, autorizado cruzamento no 022, após prossegue. Delta Alpha Juliette Pátio 1, Índia. No ponto de espera da 10, chame torre 11895, ajuste no 013. Terra Kilo Delta, solo aos 4-5, confirma o pátio. Hangar na aero, tá? Gente, back track autorizado, livra na papá e frequência livre, estacionar. Azul 4206, livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 109. Livre decolagem, pistão no zero, 4206. Gente. E Salvador, uma boa noite, Oxenar 6143, sinal da 10. Oxenar 6143, continua a aproximação, aguardando pista livre, 1003, o ajuste. 1003, aguarda 6143. Faz alguma coisa, Marco? Go ahead. Escutando, eu estou aqui naquele barulho, Stand by, conduzir a 77. Pistão 0, vento 190 graus, 4 horas. Gente, o trem está abaixo travado, livre pouso 90, chinelo 6143. Afirmo, 1895. Salvador, confere 2591 para o táxi, porta 09 PLB, 3 horas e 45 de autonomia. Alternativa Serra Brava, Bravo Hotel. Cano 13, mantém o ponto de ferro. Aportando para cruzamento, pista no 028. Gente, confere para cruzamento 2,